puta serviu. O problema é seu senhor inveja, porque te atingir não era a minha meta. Andei ouvindo boato que eu me acho dono da razão, mas eu tô firmão, porque eu não me encontro perdido na missão. Me veja em ação, mexendo com a sua adrenalina, mas foda que a ox, a pedra e a vadia, fazendo a minha de esquina, esquina, vendendo cocaína, não levando a mensagem além da minha vila e calando a boca de todos os falador, trampando mais que o Júlio Zen, dois empregos, novinha querem uns bico com requinte, por isso vai me pagando de beat. Eu tô de Nike na cita do ano, mas que ele sem crise. Lição número 1, não tô esperando o rap trazer minha grana, tô fazendo meu corre enquanto o plano A pra nós não deslancha. Minha rima espanca as estatísticas sobre os moleques da vila, mostrando pra mídia que nós temos o poder de vencer com a música que eles tanto criticam. Não vim ser um braço, só boto ajo com a mão, tô fazendo somente a minha parte, pra que a nova geração possa ser a condição e repressão pro rap agado. Meu nome bate todas as fronteiras com o seu buchicho. Você pode falar e inventar e agora que nós só tem a ganhar com isso. Essa carapuça serviu, o problema é seus e não meu. Só tô abusando um pouco do dom que o senhor me deu. Se a rua me escolheu, o problema é seus e não meu. Quanto vocês possam descanso, represento fazendo o seu. Se a carapuça serviu, o problema é seus e não meu. Só tô abusando um pouco do dom que o senhor me deu. Se a rua me escolheu, o problema é seus e não meu. Quanto vocês possam descanso, represento fazendo o seu. Se morde, não pode nem me ver passar. Imagine quando na sua tela meu permanente fica invejando o que faço em meus planos. E sei também como falar mal de mim pra quem me apoia. E pelos cantos, sua mente é pequena demais pra guardar informações do que eu tô me focando. Interferência só no rádio, tio, nada tá me atrapalhando. De alguma forma quer me atrasar pra me parar, tem que ser agora. Toma cuidado pra não capotar, porque ainda tô na zaga e tô muito foda. Vive no sufoco, não cuida da sua e cuida da vida dos outros, porra. Tá pensando que eu sou um gatinho com uma sete vida pra você cuidar nessa porra. Se me vê com os parceiros, quer me cumprimentar, barba essa pra dizer que me adora. Mas sabia que eu vejo a falsidade no olhar de quem mal me olha. E de bico eu tô cansado com mais encontros no meio do caminho. Só de pensar que a caminhada não conta no começo e já fico fudido. Mundão, nenhum de rap tem traçoeiros que rastejam lindo. E o que vai se ignorar é impossível de acabar, a quantidade é infinito. Não são armadilhas da vida e sim dos curiosos que te vigiam. Eu sei que vários criticam, se dói, graças, oi. Oi que zica, essa aqui é pra você. Lapidada e montada pra jogar nessa cara larga. Não se folga não, que esse é o nick pra você. Já fechou a fábrica. Se a carapuça serviu, toma aí que essa é de graça. Doação de caridade essa e desembaça. Se a carapuça serviu, o problema é seus e não meu. Só tô abusando um pouco do dom que o senhor me deu. Se a rua me escolheu, o problema é seus e não meu. Quanto vocês possam descanso, represento fazendo o seu. Se a carapuça serviu, o problema é seus e não meu. Só tô abusando um pouco do dom que o senhor me deu. Se a rua me escolheu, o problema é seus e não meu. Quanto vocês possam descanso, represento fazendo o seu. Se a carapuça serviu, o problema é seus e não meu. Só tô abusando um pouco do dom que o senhor me deu. Se a rua me escolheu, o problema é seus e não meu. Quanto vocês possam descanso, represento fazendo o seu. Se a carapuça serviu, o problema é seus e não meu. Só tô abusando um pouco do dom que o senhor me deu. Se a rua me escolheu, o problema é seus e não meu. Quanto vocês possam descanso, represento fazendo o seu.